representando os trabalhadores, trabalhadoras rurais aqui de Piquet Carneiro, e foi, teve a maioria, um representante por sindicato, né? Alguns casos teve dois, né? O que foi interessante para nós aqui, que já ficou assegurado, além de crédito Pronaf de da safra 2011-2012 era 16 bilhões, já ficou assegurado 18 bilhões para a safra 2012-2013. Uhum. O seguro safra, nós tínhamos uma proposta para reivindicação de 2.500 para o seguro safra, não foi possível, né? Aí ficou assegurado o aumento de 680 para 800 reais. O seguro safra de 2000 da safra 2012-2013 vai ser 800 reais. Está assegurado. Está assegurado isso aí para o próximo ano. Né? Nessa base, reivindicando isso aí, reivindicando recurso para bolsa, cesta básica, para as pessoas que não estão incluídas no seguro safra, para as pessoas que não estão recebendo o seguro safra, né? Que não estão enquadradas em nenhum programa do governo social. Aumento de recurso para os programas sociais que tem, do PA, né? do município, foi reivindicado. Agora, essas quatro negociações, nós estamos esperando essa outra semana, que não chegou ainda, né? Se avançou, se a mulher aceitou ou não. Como é que você diz, a Dilma do Sérgio. A mulher. Aí foi o pessoal da região também, né? Foi da região. Foi o quê? Foi todo mundo de ônibus? Da região, foi as duas regiões aqui. A região Sertão Central, de Quixadá, Banabuiú, até Icó, com a Centro-Sul, né? Uhum. Nós fomos em torno de 46 pessoas, né? Representando os agricultores. 46. E a movimentação lá em Brasília mesmo? Ah. Foi no Palácio do Planalto mesmo, né? Foi no Ministério do Trabalho, no MDA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Que é onde vem todos os recursos para o Nordeste, no MDA e no INCRA. Agora, no Ministério do Trabalho era justamente a gente pressionando para que não haja pluralidade sindical, que o Ministério do Trabalho fiscaliza a documentação de quando forem criar uma outra instituição e estão criando instituição, sindicato, por exemplo, debaixo de um PDA e vai o Ministério do Trabalho, está fornecendo a documentação, dando aval para isso, e a gente foi para tentar impedir isso. Se o Ministério o Ministro do Trabalho não nos receber, não der uma resposta a respeito desse no sindicato, qualquer uma pessoa chega e cria uma instituição, aí nós vamos ter que tirar o grito da terra no próximo ano já e ele tá ocupando os ministérios, pra ver se avança alguma coisa nesse sentido, né? Sobre o Ministério do Trabalho, a reivindicação era sobre essa questão aí. No INCRA era sobre a questão da reforma agrária, compra da terra, a compra da, por exemplo, em Piquet Carneiro nós não temos a reforma agrária, tem uns assentamentos, mas até agora não avançou quase nada. O que é que nós estamos querendo? A reivindicação lá, é que por aquele proprietário tem uma fazenda ali, que é do terreno do proprietário, tem três moradores, que há recurso para comprar essa terra, os próprios moradores comprar, nem que seja de 20 hectares, 30, 40 hectares. Porque a reforma agrária normal, você tem que ocupar uma propriedade de no mínimo 50 hectares, né? E queremos financiamento para os pequenos agricultores, para comprar terra. Que o jovem também possa comprar terra. E também, o que foi batido lá, é que no MDA, os recursos que estão sendo destinados para os jovens e destinados para as mulheres, e ainda está com muita exigência e não avançou nada ainda, né? Está sendo difícil pegar o crédito. Difícil pegar o crédito, porque nós temos recursos do Pronaf. Pronaf jovem, Pronaf mulher, mas devido à burocracia que tem. O jovem tem que apresentar 100 horas de curso ligado à agricultura, não tem quem tenha, né? E não está tendo um direcionamento para isso. Aí a gente reivindicou para que haja uma eliminação dessa burocracia existente hoje. Tanto para a questão das mulheres, né? E para o novo mulher, como do jovem. Agora, essas pautas justamente que ficou lá. A equipe da Contagem ficou na audiência com a presidente, terminou às 9 horas da noite, mas a negociação até agora, segunda-feira, não tinha chegado ainda resultado. Chegou assim, parcial. Chegou da Previdência Social, algumas coisas, mas no geral não chegou ainda não, entendeu? Uma reivindicação também do Grito da Terra, pressão para que seja contratado mais peritos, né, do INSS, porque os que estão, tem pouco, e os que estão botando muita dificuldade para conceder um benefício, um auxílio doença, entendeu? Aí a gente teve essa reivindicação. Mas é uma coisa geral. No geral, que aí é o seguinte, essa reivindicação nossa que nós fazendo lá, ele tanto serve para Previdência Social lá de São Paulo, não vai servir para daqui, para nós aqui de Piquet Carneiro. Porque, digamos... Então tá sendo uma reclamação nacional. Nacional, não tá sendo, na verdade, só aqui. Todo canto, você por onde anda, você vê que tá havendo a dificuldade na questão da perícia médica. Os médicos botam dificuldade, às vezes o cara tá aqui e não pode nem andar, mas ele bota ali que ele tá possibilitado de trabalhar e nega o benefício. Eu acho que gera também uma corrupção por trás, o cara liberar alguma coisa pra ele poder liberar o... Tu acha que tem esse tipo de coisa? Não, até o momento a gente não viu essa questão aí não, viu? A gente não percebeu isso aí não. Uhum. Porque quando aconteceu muito essa questão aí, quando é na própria aposentadoria. A gente encaminha o benefício aqui, benefício negado, pra você ir correndo atrás do advogado e o INSS, isso é coisa localizada, né? Mas caso aconteceu não basta, né? A gente fazendo as reivindicações e questionando, que pressionando... Não basta o quê que aconteceu exatamente? em 2003, gente, né, encaminhava os benefícios e processo negado. Aí o pessoal encaminhava fora parte pelo... Depois, não, você procura o advogado falando e tal. Aí quando... direcionava pro advogado. E o processo lá, quando chegava lá, aprovava, passava 2, 3 anos, aí... Dava se fosse pelo advogado, era aprovado. Pronto. Aí dava um quantia X, né, pra fulano. E essa quantia... E como é que você tá vendo essa questão da seca... Embora a sede não esteja sentindo absolutamente nada desse impacto, né? A gente sabe que tem algumas regiões que já estão sofrendo com isso. Como é que você está vendo a movimentação do governo? Rapaz, no que diz respeito a recursos, nós temos, né, para os investimentos através dos projetos. Mas nós estamos achando muito lento ainda o que tem de amparado do governo federal, do governo do estado. Isso para o estado como um todo, de modo geral, né? E a gente tá, ó, nós, do movimento sindical, estamos sentindo isso. Até porque foi anunciada a questão da liberação de uma parcela do seguro safra extra do governo do estado, uma parcela extra que o governo do estado pagar. Houve uma dificuldade por conta da Caixa Econômica não querer fazer esse pagamento via o cartão do segurado especial, do Bolsa Família. Porque é o cartão do SDA, né? Do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o resultado? A Caixa Econômica vai ter que elaborar um cartão para todos os beneficiários que têm direito a esse seguro safra, essa parcela, para depois ser efetuado esse pagamento. Né? Muita burocracia, né? É, muito burocrático. Aí acabou criando aquela expectativa para os beneficiários e talvez até devidamente, que sabia o que ia receber. Já na sexta-feira, anunciado o dia de receber o pagamento e agora talvez só depois do dia 20, né? Tá próximo. Mas será que vai ser mesmo, né? Depois do dia 20? Como já tinha sido anunciado que o seguro safra ia ser pago no mês de junho, o do governo federal, o governo do estado deveria ter anunciado essa parcela para novembro, deixado para a última, porque o pessoal já estava na queda. Criou uma expectativa. Aí criou expectativa e deu aquela questão, aquelas perguntas do agricultor, né? Porque na verdade dá. E a gente está vendo que está muito lento o que a gente está reivindicando lá, mesmo pautado, sendo acordado, que vai ser feito, mas está lento. Com relação à criação, o que a gente sabe, nós temos a questão do milho, que é R$18,10. Alguém que está recebendo. Conversei agora há pouco com a Valderice, coordenadora da EMATES. E ela disse que foi para Mombasa, para senador Pompeu Condab ontem. Os 100, mais de 100 cadastros já foi feito aqui em Pia Carneiro, para Condab. Até ontem não tinha sido feito nenhum. Nenhum cadastro tinha sido jogado no sistema para que esse pessoal tivesse direito a comprar o milho. Isso para comprar pagando, né? Isso quer dizer o quê? Eu fiz esse meu cadastro lá na Condab no mês de maio, lá pelo dia 15 de maio. Hoje já são a 19 de junho e ainda não foi processado. E aí? Em maio, final de maio, o gado já estava passando fome. Já está com mais de 30 dias. Esse gado vai acabar morrendo. Eu estou dizendo, não é meu caso assim, mas é no caso do agricultor, né? Está vendo dificuldade. Nós vamos atrás. Está sendo um paliativo. E não está chegando a contento, né? Por quê? Porque uma coisa, a gente já viu a seca. Está faltando água já. O rebanho já tem dificuldade, o pessoal está dando água para o rebanho. O legume, ração, não tem mais onde você comprar aqui. O milho, que está segurado pelas reivindicações do movimento sindical, mesmo assim, não está chegando a contento. Né? E a gente está achando assim muito fraco o avanço dessas questões. Com relação ao município, as ações que é para ser feita pelo município, que nós também pautamos no Grito da Terra, 6 pontos do município, 3 pontos principais, fundamentais, avançou, né? Que foi a questão de ser do prefeito tinha até o mês de agosto poder pagar as parcelas do seguro safra. Uhum. E ele se comprometeu a pagar até o final de maio para que o município fosse incluído no programa de imediato, né? Ele pagou, né? Era para o prefeito também, um outro ponto, decretar o estado de emergência para que o estado de emergência do município, para o município fosse enquadrado também no programa do governo do estado e federal. Ele fez isso também imediatamente, até o final de maio isso foi feito, tá certo? Tem um outro questionamento que a gente está puxando, é para que seja criado uma comissão a nível de estado, a nível nacional e a nível de município, para acompanhar essas questões do milho aqui. Por exemplo, que é uma comissão para que a gente esteja fiscalizando essa compra de milho, se os agricultores estão aplicando como é para aplicar, né? Ou se não. E para ter uma cobrança também. Para, né, cobrar isso aí, se está havendo algum desvio, se está havendo um desinteresse. A notícia que a gente teve hoje da Valência é que o prefeito está se dispondo, vai contratar um funcionário, senador Pompeu, vai levar um computador para instalar lá na Conab, para que todos os cadastros sejam feitos exclusivamente para essa pessoa, para ver se a gente tem acesso ao meio. Para poder agilizar o processo. Agilizar o processo, porque até o momento, né, tá zero. Nós estamos praticamente, quem recebeu algum milho aqui, recebeu a metade, menos da metade da proposta que foi dada, né? Agora, pelo outro lado, precisa de quê? Precisa do povão estar organizado. O que eu sempre digo, olha, as coisas avançam de conformidade da pressão da população, né? Se você vê os agropecuaristas estão sentindo que o gado está morrendo, tem essa fonte aí da CUNAP para você comprar o milho e não está saindo, estão acomodados, então o governo tá bom. Ele dá uma pisada no freio e fica esperando que a coisa aperte mais. Da mesma forma, são os agricultores familiares. Os agricultores familiares estão tudo muito acomodado. Eu falo nas minhas reuniões agora, das reuniões que eu participo, o seguinte: o pessoal, eles estão acomodados com miséria, com migalhas. O pessoal está acomodado com Bolsa Família. Estão acomodados com um seguro safrazinho de R$680, que na verdade não segura 20% da perda que você tem do ano. Mas por conta disso, está todo mundo achando que está todo mundo bem obrigado, que pior foi no passado. Mas nós do movimento sindical estamos tentando passar para a população, para os trabalhadores, o seguinte: que pior que o passado não vai ser jamais. Para chegar onde chegou, que avançou, não avançou demais, nós perdemos muito companheiro. Foi muito derrama de sangue. Aí voltar pro passado, dizer: ah, rapaz, no passado era assim, não tinha isso, frente de serviço, eram umas coisas mingalhas, mas a gente sofreu muito pra chegar onde chegou. Aí o pessoal se acomodou, estagnou aqui, parou, que tá achando que tá bom, tô recebendo 75 ou R$150 do Bolsa Família, tô recebendo um tal do Bolsa Escola e tem um seguro safra. Isso não tá vindo de graça, nós perdemos com o pé demais e estamos na luta direto pra que isso avance. A proposta do sindicato é que nós tivéssemos um segundo safra de 4 salários mínimos, ou melhor, de 5 salários mínimos, estamos recebendo 680. Segundo informações que os prefeitos disseram que não podia pagar a parte que cabe a eles, se fosse para 2.500. Pelo governo federal, tem recurso. Recurso nós temos demais. Agora, só vem se tiver projeto, se tivermos organizado e pressionar para a coisa acontecer, tá certo? O que a gente está buscando a nível de município, o que a gente está reivindicando do gestor, do prefeito, tá, na verdade, está atendendo a demanda, né? Tem a questão do milho. É longe buscar em Santo Pompeu. Ele só arruma um bloco que dê uma carrada que o caminhão fica por conta da prefeitura. O que a gente está precisando é uma ajuda que a gente está precisando do município. Tá avançando, olha, precisa de tal coisa, precisa do prefeito se manifestar em tal canto, ele tá fazendo isso, né? Agora precisa haver uma pressão do governo do estado e precisa que o pessoal tá mobilizado, tá organizado, mas o pessoal está realmente muito e muito acomodado. Você deixa na mão do que tem que tá lá em cima. E pronto, né? Vocês não têm esse costume de entrar no meio pra brigar pela questão. Justamente. Política partidária e tal, acha que tudo tem a ver com isso, e às vezes não tem, às vezes é só correr atrás do teu direito. Até porque eles acham que, pronto, no momento, eles acham que no momento tá muito bom, que tá tudo bom, óbvio, que avançou, não. Na verdade, avançou alguns pontos, mas é o mínimo. Você trabalha a partir de julho até junho do ano seguinte. Você tem uma perda geral que nem você teve hoje da agricultura. Aonde é que R$680 paga 20% que você gastou? R$680 não paga nenhuma broca que você fizer de 4 tarefas. Não paga nem a broca. E o plantio, a semente que você perdeu, para limpar e daí por diante, né? É muito trabalho e o seguro está muito pouco em cima disso, mas muitos ainda acham que está certo. Por outro lado, nós temos uma falta aqui. Eu sempre tenho que estar colocando isso, que eu represento os trabalhadores, mas eu tenho que ver até que ponto o trabalho está avançando nessa questão. Porque tem que ver essa parte aí. De que o agricultor, ele, nós temos aqui, porque é carneiro, 2.500 vagas do seguro safra. Nós temos menos de 2.300 pessoas cadastradas. Por quê? Porque não tem agricultor? Não. Porque muitos foram buscar o cadastro lá, o comprovante de pagamento, guardaram em casa e não foram pagar. Outros nem foram buscar. Tem mais de 60 comprovantes que não foram buscar para pagar. E isso tudo é perda de quem hoje está aqui, que vai ser amparado pelo Bolsa Estiais, que podia estar já no seguro safra. Entendeu? É um compromisso também que não pode ser esperado só pela autoridade. É a organização do trabalhador. Que nós podemos fazer alguma coisa por isso, mas ele tem que estar organizado para ter acesso aquele benefício. O que é que os agricultores estão dizendo que está sendo a burocracia do milho enorme e tal? Não, não está sendo a burocracia para você fazer o cadastro. Uhum. Pelo seguinte: o pessoal está desorganizado, os proprietários não têm documento da terra, né? O governo quer saber se você tem documento, se você está legalizado. Por quê? Porque de repente você não é agricultor, você vai ali e tira um comprovante de vacinação de 20 gado, não tem terra, não tem um gado, mas está com comprovante, você tem direito a tirar lá por mês 15, 20 sacos de milho. Entendendo? O governo quer, não, tem que ter o INCRA, tem que estar em dias, para que você possa ter acesso a esse, né, esse recurso do milho mais barato do governo federal. Hugo, sobre essa questão do crédito, assim, você acha que, no geral, as pessoas que você convive, você atende muita gente aqui todo dia e deve conhecer algumas experiências. Você acha que o pessoal tem aproveitado o crédito que cada vez tem aumentado no meio rural? Rapaz, olha, nós temos uma dificuldade, porque o que a gente sempre dizia é o seguinte: que falta para o agricultor é o recurso. E nós do movimento sindical lutamos, batalhamos, até conseguimos o recurso para o agricultor. Mas o que está faltando agora de fundamental do agricultor, ele está preparado para receber o recurso. porque ele não está sabendo gerenciar o recurso, né? Avançou muito, avançou. Mas avançou em alguns casos, né? Talvez 20, 30% das pessoas que começaram a ter acesso a essa linha de crédito mais fácil, teve um avanço. Né? Melhoraram a situação de vida, né? Porque está sendo, na verdade, um despejo de recursos para a agricultura familiar. Uhum. Né? Tem muito recurso isso, mas graças à nossa mobilização, graças ao movimento sindical, que criou o PRONAF, e por aí foi criado vários programas que vêm dando essa sustentabilidade ao nosso agricultor. Né? Temos esse programa de milhão de cisterna que também voltado para a agricultura, para o pessoal da zona rural, para que as famílias possam estar lá nas suas comunidades, produzindo, tendo água de qualidade, né? Tem o P1+2, isso tudo é reivindicação das ONGs, certo? Agora, os nossos agricultores, eles não estão, como se diz, avançando como a gente esperava que avançasse. Criou-se o PRONAF de assentamento, o B, o C e o D, para que você fosse, a partir da sua evolução, mudando de valor de recurso para você agarinhar. Mas aí o agricultor que está hoje no B, que ele tem acesso até os R$2.500, e está com direito ao seguro safra e com direito ao Bolsa Família, o que é que ele diz para você hoje? Não, eu não vou passar para você, porque se eu passar para você, eu perco o meu seguro safra. Ou melhor, o meu Bolsa Família. Então, medo de crescer. O que acontece é que você está com medo de crescer. Porque se você faz um PRONAF C, que hoje não sei, vai variar, você tem um PRONAF de R$8.000, com a taxa de juros de 0,5% ao ano, e você com 8 mil, se você não fizer por mês o dobro do que você recebe do Bolsa Família, você não está sabendo gerenciar esse recurso. Tá entendendo? E é isso que a gente está querendo, que executar o avanço. Mas no município, hoje, em torno de 80% das pessoas estão paradas naquilo ali. Não, não vou avançar. Tem medo de crescer. Tem medo de perder, tem medo de crescer, de aumentar seu capital, com medo de perder. Está no Bolsa Família. Esse Bolsa Família é um programa paliativo que já era para ter encerrado isso. Por que encerrado isso? Porque nós estamos com mais de 10 anos que estamos jogando recursos para o agricultor, para o PRONAF-B, para que eles avancem e que eles saiam. Não precisem mais. Ele não precisa de Bolsa Família, não precisa do PRONAF-B e vá avançando. Porque recurso tem para ser aplicado, entendeu? Mas aí, infelizmente, os nossos agricultores têm medo desse avanço. Né? Mas não é um medo estranho? Porque, por exemplo, se por acaso der tudo errado, ele pode voltar para o programa, né? Não quer dizer que uma vez que ele sai, ele não possa voltar mais. Tem esse medo de perder alguns meses. Tu acha que é isso? Presta atenção. Errado só dá errado se ele não aplicar correto. Se não aplicar, exatamente. E para isso, parece o quê? Tem investimento na testa, investimento para que os agricultores sejam treinados, capacitados, para saber como fazer seus aplicações. Mas o agricultor, muitos deles, a gente tenta aqui, que eles fazem o seguinte: eles pegam, muitas vezes pegam, faz o que eles emprestam, passa para uma outra pessoa, se endivida. Outros, quando ele faz aqueles empréstimos, a aplicação do recurso, eles direcionam para móvel em sua casa. A gente vê muito isso. O recurso não é para você comprar uma cadeira, o recurso precisa aplicar naquilo que está destinado. O recurso do PRONAF, ele não é para comprar nada de imóvel, de automóvel, essas coisas. É para ser aplicado na agricultura. Para compra de galinha, para compra de ovinos, caprinos, bovinos, suínos, por aí se vai. Aquilo que você vai ter a renda, você vai ter o retorno. Se você compra uma vaca, você tira um projeto, você vai pagar em 2 anos. Aquela vaca vem com bezerro, com 2 anos você tem um abatimento de 25%, você tem 2.500 hoje, para você ir pagar com R$1.700 em duas parcelas, a facilidade é enorme. O empréstimo que a gente está conseguindo agora, a questão da seca, de R$12.000, você vai ter um abatimento de 40%, entendeu? Se você tirar R$10.000, você vai ter 2 anos de carência, e as parcelas que você for pagando em dias, você vai pagar até 2023 com abatimento de 40%. De R$10.000, você vai pagar R$6.000 e tem toda essa carência para você continuar pagando. Todos os projetos da entrada do PRONAF que estão atrasados no banco, estão atrasando, nós conseguimos fazer com que esses projetos viessem a ser prorrogados. Os B, os pequenos, vão ser prorrogados automaticamente. Falta o do variável, que é o projeto maior. Ontem liguei para o banco. As informações que tem lá que está faltando, a EMATES passar para lá os dados do levantamento daqui do município. Conversei com a Valdarice hoje, ela já disse que só está faltando isso, pois amanhã mesmo ela vai estar enviando esses dados do laudo aqui do município para o banco, para que nós possamos ir lá e negociar a nossa dívida. Na hora que a gente negocia a dívida da gente, a gente está aqui com o banco, né? Uhum. E você pode tem o direito de ter acesso a essa linha de crédito dos R$12.000, tá entendendo? E isso por quê? Isso é porque o governo é bom? Não, é porque nós reivindicamos. Nós estamos dizendo, os agricultores não estão conseguindo pagar as parcelas devido da seca que tivemos. Queremos essa prorrogação e queremos recurso, né? E isso está sendo feito, a gente conseguiu. Agora estamos só esperando essa decretação do município para lá, né? Da EMATES, para que a gente faça a negociação. Muita gente está dando as propostas. para esse projeto, né? E vamos ver que esse mês, até o mês de julho, se está avançando ou se não. Se não, a gente vai ter que fazer uma... pressionar. Partir para cima. Partir para cima. Porque se não for, não acontece. Tem que você pressionar. Agora, não é eu sozinho. Tem que ter um grupo de agricultores, tem que estar todo mundo mobilizado nesse sentido. Não está dizendo, eu vou esperar. Se fulano conseguir, eu consigo. Não existe isso. Hugo, você queria acrescentar alguma coisa? Nesse momento, só agradecer nessa oportunidade e dizer o seguinte, que o sindicato, hoje, a gente está mostrando para o agricultor, nós estamos sempre frisando isso em todas as reuniões, mostrando que nós é quem somos responsável pelos recursos que entram no município, direcionado à agricultura familiar, e que o sindicato hoje ele não está preocupado exclusivamente com os benefícios previdenciários. Uhum. O sindicato não está preocupado com a questão da aposentadoria em si, com o salário maternidade, com o auxílio doença, sei lá, com o que for da previdência. O sindicato está preocupado hoje com a organização como um todo. Porque se nós nos preocuparmos com a criança, que hoje está se partindo dentro do ventre da mãe, nós nos preocupar com a educação, com a alimentação, com o lazer, nós amanhã depois não vamos ter gente para se aposentar. Porque essas crianças não vão conseguir chegar lá, entendeu? A preocupação do movimento sindical é mais de organizar hoje as pessoas, porque os benefícios previdenciários é uma consequência da sua organização. Você vai ter aqui acesso ao crédito, você vai ter uma água boa para beber, água tratada, você vai ter investimento na agricultura, você vai ter uma vida mais justa, mais digna, e aí, consequentemente, você vai viver mais, vai chegar nos benefícios de um salário maternidade, você vai ter o direito, vai chegar numa aposentadoria, você vai ter o direito. Por quê? Porque você está organizado. Mas primeiro a gente tem que estar preparando a base. Né? Qualidade de vida. Qualidade de vida das pessoas, que é isso que hoje o sindicato está enfocando muito isso. Ok, obrigado.